Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês aqui dentro, fugindo do frio lá de fora, né? O título da mensagem que eu trouxe para vocês essa noite diz assim: Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Abre a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. E aqui nós vamos estudar a Bíblia para entendermos um pouquinho da identidade de quem é esse homem do qual tanto se fala, Jesus Cristo. Esses dias eu vi uma foto na internet, né? Um rosto que supostamente seria de Jesus, e aí dizia assim: o famoso desconhecido. Jesus é famoso, não é verdade? A gente ouve falar dele bastante, desde que a gente é criancinha, a vida inteira a gente ouve falar que Jesus nos ama, que Jesus fez coisas boas e etc. Mas se você for parar para pensar, muitas vezes Jesus é um desconhecido das pessoas. Elas ouvem falar a respeito dele, mas não o conhecem. E essa noite nós estamos querendo conhecer Jesus. E nós vamos conhecer Jesus como ele é, o Supremo Pastor. Assim com a Bíblia aberta, vamos orar então para que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Deus maravilhoso e eterno, obrigado porque a tua palavra está aberta diante de nós nesse momento, Pai. Fala ao nosso coração de forma poderosa, que possamos entender quem Jesus é e conhecermos a Ele como nosso Senhor e Salvador, e é em nome dele que nós oramos. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Aqui Pedro está falando com líderes da igreja, e ele diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros, e entenda que presbítero é sinônimo de pastor. Então poderíamos dizer assim: Rogo aos pastores que há entre vós, eu, pastor como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Irmãos, Pedro foi um homem a quem Jesus constituiu pastor da igreja. E vocês precisam entender que isso é algo extraordinário, visto quem é Pedro. Se você analisar um pouquinho da história de Pedro nos evangelhos, você lembra alguns fatos um pouco tristes, ou melhor dizendo, muito tristes. Certa vez, Jesus disse assim: Eu vou para Jerusalém e lá eu vou ser humilhado, eu vou ser rejeitado, eu vou ser torturado, eu vou morrer. Pedro, ousadamente, chamou Jesus de canto e fez o que com Jesus? Puxou a orelha dele. Já pensou a coragem desse homem? Puxar a orelha do Senhor. Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, tem piedade de ti, que isso jamais te aconteça. E Pedro foi muito ousado ao puxar a orelha de Jesus. Mas Jesus, nesse momento, dá a repreensão mais pesada que ele jamais dá para um ser humano nos evangelhos. E Jesus responde para Pedro assim: Para trás de mim, Satanás. Porque você cogita das coisas dos homens, não de Deus. Os homens querem preservar a sua vida, não é verdade? Mas Jesus não veio aqui preservar a sua vida. Ele veio dar a sua vida em resgate e salvação da humanidade. E naquele momento, Pedro estava sendo um instrumento, não era de Deus. Um instrumento de Satanás em pessoa. Você faria dele um pastor da tua igreja? Você pegaria esse homem e faria dele um líder dessa igreja? Mas você acha que para por aí os pecados de Pedro? A gente lembra de um outro, né? Bem pesado, não é? E Pedro diz assim: Senhor, Esses 11 aqui, sabe, esses 11 que são seus amigos, todos eles podem te trair, menos eu. Eu morro com o Senhor, eu vou com o Senhor, eu te amo, eu te sigo, eu te aceito, não importa o que aconteça. E Jesus diz para ele assim: Pedro, em verdade eu te digo que hoje você vai me negar, não é uma vez, não é duas vezes, são três vezes, Pedro, hoje. E o Evangelho relata a triste história de Pedro negando a Jesus naquela fogueira, no pátio da casa onde Jesus estava sendo preso, interrogado, torturado e preparado para ser condenado à cruz do Calvário. Pedro nega Jesus. E a negação de Pedro, ela é um crime ou um pecado tão grande quanto o pecado de Judas, o traidor. E qual é a diferença entre Pedro e Judas? Pedro se arrependeu do pecado, Judas só teve remorso do pecado. Pedro acreditou no perdão de Deus, Judas duvidou do perdão de Deus e não aguentou esse peso e se suicidou. Mas se Judas tivesse acreditado no perdão de Jesus, no perdão de Deus, ele seria apóstolo de Jesus Cristo, com o mesmo poder para pregar o Evangelho que Pedro recebeu. Pedro foi um covarde, Pedro foi um pecador, Pedro foi uma pessoa que não merecia nada de Deus, mas Deus transformou a vida de Pedro, e Pedro se colocou corajosamente diante das pessoas para pregar a verdade de Jesus, e Pedro ganhou muitas almas. 5 mil batizados em um dia, 3 mil batizados em outro, milhares de pessoas conhecendo a graça e a verdade de Jesus, através do pastor Pedro. Jesus fez dele um pastor. E quando ele vai escrever as suas cartas, ele diz assim: agora eu estou falando com os pastores, porque ali já havia uma igreja estabelecida, e naturalmente quando as pessoas vão se agrupando como cristãos, Deus vai dar dons de lideranças a alguns, nem todos são líderes, e Deus dá o dom de liderança, e Deus chama pastores no meio da igreja, e Pedro diz assim: queridos, eu vou falar com os pastores, porque eu também sou pastor, e ele dá algumas recomendações muito importantes. Você crê na mensagem de Jesus, e você quer liderar a igreja, muito bom, então faça isso, não por obrigação, mas espontaneamente. Não é um fardo, poxa, que droga, eu tenho que sair da minha casa para pregar lá na igreja de Santa Rosa, que coisa chata, que coisa ruim. Não, é espontaneamente, é com alegria, com prazer de servir a Jesus. Não é um fardo servir a Jesus, é um grande privilégio. E Pedro, ele diz algo que já nos mostra a seriedade do Novo Testamento. Ele diz assim: não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Sabe, irmãos, a igreja, para alguns, se tornou fonte de lucro. Paulo também fala desse mesmo dilema. Ele diz assim: alguns pensam que a piedade é fonte de lucro. E ele diz, é grande lucro, lucro é espiritual, mas não é esse lucro que muitas pessoas buscam. O lucro de arrancar o dinheiro das pessoas, manipulando a fé delas. E o Novo Testamento é tão sério a respeito disso, que você vê Pedro se preocupando com isso. O que mostra que a Bíblia não sanciona a obra de nenhum pastor cujo principal objetivo é arrancar o dinheiro das pessoas. Esse não é o objetivo do ministério cristão. E Pedro já diz, não é por aí. Não é por causa de ganância, não é por causa de lucro. A obra da igreja não é essa. A obra da igreja é pregar o Evangelho. E Pedro diz assim, não como dominadores das pessoas, mas como exemplo das pessoas. Existem alguns pastores que de vez em quando querem se colocar como os donos da verdade. Eu não sou o árbitro da tua consciência para mandar em você. Eu devo ser o quê? O exemplo para você. não ser o dominador. Agora, tudo isso serve para Pedro dizer uma coisa importante. Pastor, seja um bom pastor, porque em breve o Supremo Pastor vai se manifestar. E se você for fiel, você vai receber uma coroa que não se apaga, que não mancha, que não murcha, que não perde o valor, que não perde o brilho. A coroa da vida eterna. Então Pedro é um pastor, mas ele sabe que acima dele existe um pastor supremo. Quem é? É Jesus Cristo. Agora, quando a gente pensa no mundo cristão de hoje, sabe que a gente começa a perceber algumas questões um pouco complicadas. Não sei se você sabe, mas dentro da teologia católica romana, o Papa é o supremo pastor. É o cabeça da igreja. Essa é a teologia católica romana, com todas as letras. O Papa é o pastor supremo. O que ele diz está equivalente ao que Deus diz. É impressionante isso. Mas essa é a teologia católica. Se você estudar o catecismo da igreja, é isso que eles dizem. Além disso, se você vê o mundo evangélico em geral, existem muitas pessoas que tratam as palavras dos pastores como palavra de Deus. Não importa o que o pastor falou. Pastor falou, está falado, é certo, e não importa, pode até estar contra a Bíblia. Mas o povo segue e segue direitinho. Agora, Pedro, ele coloca o supremo pastor não como o líder da igreja humana, mas como aquele que está sentado no trono do céu. Aquele sim é o supremo pastor. Aquele sim, o que ele diz a gente deve seguir, porque ele é Deus e é o nosso Senhor e Salvador. Esse a gente segue, não sou eu. Esses dias, inclusive, alguém me perguntou: quem é o dono da igreja adventista? Como é que você responderia essa pergunta? Aí eu expliquei para a pessoa como é que funciona. A igreja, ela não tem dono. A igreja é um corpo de pessoas a quem Deus dá os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo na verdade da palavra de Deus. O presidente mundial da igreja não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que ele. Eu, pastor, não sou melhor do que vocês, membros. Vocês, membros, não são melhores do que eu. Todos nós somos uma família de irmãos, crescendo no conhecimento e na graça do Supremo Pastor Jesus Cristo. Quem é o líder dessa igreja? É Deus, não sou eu. Deus é o líder, que usa as pessoas que ele escolhe, usa você e usa a mim, para pregarmos o Evangelho. Agora, eu queria estudar um pouquinho de um texto da Bíblia com vocês, onde Jesus se revela como o verdadeiro pastor. João capítulo 10. Vamos estudar um pouquinho desse texto, irmãos, para a gente conhecer então as características do nosso pastor. E eu não estou falando do pastor Adilson agora, tá? O pastor Adilson é gente boa, a gente gosta muito dele. Nem do pastor Ezequiel também, que é o mais pecador de todos aí, pelo que eu já ouvi falar. Agora é o seguinte, nós não temos exemplos humanos. Nós temos o exemplo do Deus que se fez homem, que é Jesus. E aqui Jesus Cristo se identifica como o verdadeiro e supremo pastor. Versos 1 até o verso 6, a Bíblia diz assim: em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por uma outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. De modo algum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não o conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Se você prestar atenção nesse texto, De fato, você percebe que existem alguns personagens, alguns elementos, algumas dinâmicas, mas que de fato não são simples a gente entender. Existe uma porta que é a porta do aprisco. E existem pessoas tentando entrar nesse aprisco, não pela porta, mas pulando a cerca, literalmente. O pessoal está tentando entrar nesse aprisco pulando a cerca. Ele diz assim, olha, todo mundo que está tentando entrar nesse aprisco, não pela porta, é um bandido, é um ladrão. Porque se você tem legitimidade para entrar no curral, nada te impede de entrar pela porta, certo? Você é dono da fazenda, você tem um curral, você está tranquilo ali entrando pela porta. Agora, se você é um ladrão e quer roubar uma ovelha, você tem que ficar assim, ó, cuidando, pula, arranca uma ovelha e sai correndo, porque você é um ladrão. Agora, Jesus diz que todos aqueles que tentam entrar não pela porta são ladrões, e ele vai dizendo assim que o porteiro abre para o pastor, e o pastor tira as ovelhas para fora, vai diante delas, as ovelhas conhecem a voz dele, não conhecem a voz dos outros. Que história doida é essa, Jesus? Que conversa estranha! O que que isso quer dizer? Porque eles não entenderam nada. E aí Jesus vai começar a explicar, do verso 7 até o verso 10. Dá uma olhadinha no que Jesus diz. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele começa a explicar o sentido do texto. E ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Nessa metáfora, nessa imagem, Jesus está falando algo semelhante àquilo que ele vai falar lá na frente no Evangelho de João. Eu sou o caminho. Você tem que buscar a Deus através de mim. Eu sou o caminho, eu sou a porta, e nós poderíamos acrescentar muitas imagens. Eu sou a chave que soluciona o problema. Jesus é aquele que faz a ponte entre Deus e a humanidade, porque Jesus é o Deus eterno que se fez homem. Então Jesus, pela sua natureza divina e humana, ele faz a ponte de ligação. De um lado ele é Deus, de outro ele é homem. De um lado ele reconecta o homem perdido com Deus Santo. E não tem como retomar essa ligação com Deus se não for através desta porta. Qualquer outra porta vai dar num tremendo de um abismo. Se você tentar encontrar a Deus através de outro além de Jesus, você vai se decepcionar. Se você tentar encontrar Deus no Papa, você vai se decepcionar. Se você tentar encontrar Deus no pastor Ezequiel, você vai se decepcionar. Porque por melhores que nós sejamos, nós não somos nada diante de Jesus. Jesus está acima de todos, é o que ele mesmo diz. Aquele que veio do céu está acima de todos. Porque Deus lhe dá o Espírito que não tem limite. Jesus, ele tem amor que não tem limite. Jesus, ele tem misericórdia que não tem limite. Jesus tem paciência que não tem limite. Jesus tem santidade que não tem limite. Quem vai se comparar com ele? Que pastor na face dessa terra vai se comparar com ele? Nenhum, em sã consciência, né? Você só começa a se comparar com Jesus quando você perde a noção de quem é Jesus. Mas quando você entende quem ele é, você não consegue se comparar com ele. Agora olha só, Jesus diz assim: todos os outros são ladrões e salteadores. Todos os outros que prometem para você uma ligação com Deus por outro caminho a não ser Cristo, são mentirosos, ladrões que vieram para roubar, matar e destruir. São enviados do próprio diabo. E Paulo vai mostrar isso para as igrejas, dizendo assim, que Satanás se reveste de anjo de luz, e os seus ministros, como se fossem ministros da justiça, para tentar enganar, para tentar mentir, para tentar colocar no coração das pessoas aquilo que não é verdade, sempre com o objetivo de desviar a mente da palavra de Deus e oferecer a eles o que eles querem. Esse é o padrão, desviar a mente da palavra de Deus e oferecer a eles o dinheiro que eles tanto querem. E essa obra que tem sido levado avante, ela é uma obra tão pesada que confunde a maioria de nós. A maioria de nós fica confuso diante desse universo religioso, no qual a gente não consegue confiar nas pessoas. Como é que eu vou saber que aquele pastor Ezequiel está pregando ali com coração sincero? Como é que eu vou saber se a igreja tal, ou se a igreja outra, ou se tal igreja ou outra igreja está sendo fiel ou não? E nós nos sentimos muito perdidos, muito confusos, por causa dessa terrível obra que está sendo feita no nosso mundo. Agora entenda uma coisa, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não fica calada diante desse assunto, ela mostra com todas as letras, virão falsos pastores, virão falsos mestres, farão comércio de vós, e a Bíblia diz, e muitos os seguirão. A nossa igreja aqui nessa noite, vamos pensar que existam aqui 30 pessoas, um pouco mais, um pouco menos do que isso. Quantas igrejas por aí não estão lotadas essa noite? E o que diferencia esta igreja daquela? Você está ouvindo já quase meia hora o pastor Ezequiel explicando uns textos da Bíblia, inclusive que são textos meio complicados. Talvez você nem esteja entendendo muito bem. Agora, se eu estivesse dando um show aqui, gritando, pulando, cantando, dizendo que você vai ficar rico, que você vai ser curado, que você vai ser abençoado, basta o quê? Você me trazer um pouquinho do teu dinheiro. Talvez essa igreja estaria bem mais cheia, não é verdade? O culto estaria bem menos chato, alguns poderiam pensar, não é verdade? Por quê? Porque é isso que o povo quer. O povo não quer estudar João capítulo 10. O povo quer receber a promessa, eu vou receber bênçãos, salvação, saúde, dinheiro e o resto não me interessa. É complicado isso, agora entenda uma coisa, eu não estou querendo dizer com isso que eu sou melhor do que eles, eu já falei para vocês, não confiem em mim, confiem em Jesus. E aqui para Jesus não deixar dúvida para a gente, vamos terminar de ler, capítulo 10, do verso 11 até o verso 15. Depois nós vamos ler até o verso 18 e vamos terminar. Então, do capítulo 10, verso 11 até o verso 15, Jesus continua falando e ele diz assim: eu sou o bom pastor. E o que é que o bom pastor faz? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que nem é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, Jesus, ele coloca como prova da sua identidade a atitude mais nobre que alguém pode ter na face desta terra. Porque no campo da teoria, tudo é tão bonito e fácil. É tão bonito a gente dizer assim, olha, eu te amo, eu gosto muito de vocês, eu estou dando aqui a minha vida para ajudar vocês, etc, etc. É tudo muito fácil na teoria. Mas quando encosta na gente de verdade, Quando o sofrimento vem de verdade, quando a cruz chega, para onde é que a gente vai? Todo mundo foge, mas Jesus enfrenta. Jesus, ele enfrenta o problema do pecado na sua carne, no seu corpo, na sua vida. É assim que ele resolve o problema. Jesus não resolve o problema do pecado com uma teoria. Jesus resolve o problema do pecado com um sacrifício. E ele é o sacrifício. E quando chega nesse nível, a gente entende que Jesus é uma réplica de quem Deus é. Porque Deus, ele podia não ter dado vida para ninguém, mas ele estaria vivo. Sem nós, Deus continua Deus do mesmo jeito. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nada. Mas quando Deus dá vida para a gente, ele dá tudo para a gente. Ele se entrega para a gente. E a Bíblia chega a dizer que nele nós nos movemos e existimos. Deus chama a gente para a realidade. Deus chama a gente para a vida. Ele nos dá o que pertence a ele. Todo o amor pertence a ele, mas ele dá um pouquinho para a gente. Todo prazer pertence a ele, mas ele dá um pouquinho para a gente. Toda bondade, toda beleza, toda alegria, toda justiça, é tudo dele, mas ele dá um pouquinho para a gente. E quando a gente estraga tudo, aí ele manda todo mundo para o inferno, né? Não, irmãos. Aí ele vem mostrar quem ele é. Eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu vou para o inferno pelas minhas ovelhas. Eu encaro o pior do diabo, o pior do ser humano, para salvar as minhas ovelhas. Por você, por cada um de vocês e por mim, Jesus deu a sua própria vida. Qual mercenário poderia fazer algo parecido? Nenhum. Qual mentiroso poderia fazer algo parecido? Nenhum. Porque para fazer o que Jesus fez, tem que ser muito homem e mais do que isso. Tem que ser Deus, tem que ser perfeito, tem que ser o Senhor da humanidade, o Senhor dos anjos, o Senhor dos mundos. Verso 16 a 18 para terminar. Diante dessa entrega da sua própria vida, Jesus diz assim: eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus fala algo muito interessante. Eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. E aqui a gente pode fazer pelo menos duas aplicações interessantes. Jesus estava querendo dizer que ele era o Senhor e o Salvador, não dos judeus somente, esse aprisco aqui, ó. Não é só dos judeus. Porque Jesus estava falando aqui com judeus. Eles têm o Deus verdadeiro, o resto que se exploda. É isso que eles pensavam. E Jesus diz assim: não. As minhas ovelhas não estão só aqui dentro do povo judeu. Eu tenho ovelhas no mundo inteiro. De todas as tribos, raças, línguas, povos e nações. Eles pertencem a mim. E eu vou conduzir todos eles. Judeus e não judeus. Uma outra forma da gente encarar isso também é em relação à igreja. Existe a igreja cristã, a igreja verdadeira. E Jesus, ele tem as suas ovelhas em todas as igrejas. E Jesus quer conduzir a todas elas. Uma terceira aplicação que alguns fazem é a ideia do seguinte: Jesus, ele é o Senhor não só das pessoas neste mundo, porque Deus criou uma infinidade de mundos. E através do que Jesus fez na cruz do Calvário, ele desmascarou o diabo e ele mostrou quanto Deus é maravilhoso. E através do que Jesus fez nesse mundo, quem sabe ele mesmo possa pregar o Evangelho em todos os mundos, para mostrar para todo o universo quem Deus é. E Deus é muito bom. E a prova maior da bondade de Deus em todo o universo é o fato de que Ele salvou quem merecia ser condenado. Ele salvou a gente. Ele salvou os seres humanos. E Ele diz assim: eu dou a minha vida espontaneamente. Você já ouviu falar a expressão pegar para Cristo? Ah, me pegaram para Cristo. As pessoas, elas tentam usar essa expressão querendo dizer o seguinte: me pegaram para me maltratar. Olha, eu não queria ser maltratado, mas eu estava no lugar errado, na hora errada, me pegaram para Cristo. Existe um pouco dessa ideia, né? Uma figura de linguagem que as pessoas usam. Mas entenda uma coisa: Jesus, ele não foi pego na hora errada, no lugar errado. Muito pelo contrário. Jesus ora ao Pai e diz assim: Senhor, que direi eu? Livra-me desta hora? Mas foi para essa hora que eu vim. O que Jesus vai dizer a hora que vai chegando à cruz? Ah, Deus, agora eu vou sair correndo. Agora eu não quero mais, agora acabou a brincadeira. Enquanto estava multiplicando pães, estava bom. Enquanto estava andando sobre a água, estava muito bom. Enquanto estava curando todas as doenças, estava muito bom. Estava ressuscitando mortos, aleluia! Quanto prazer, né? Quanta alegria! Só que tem uma coisa, irmãos: para Jesus curar a tua doença, Ele tem que carregar a doença no teu lugar. Já pensou se para você curar a doença de alguém, você teria que carregar ela em você? Será que a minha amiga Valderez seria curada do câncer? Qual médico gostaria de ter o câncer no lugar dela? Aí fica complicado, né? Na hora da teoria não é tudo muito bonito? Na hora da teoria, ser pastor é maravilhoso. Mas na hora de ir para a cruz, só tem um que vai. E o nome dele é Jesus. E ele é o supremo pastor. E eu não sou digno de ser chamado pastor diante dele. E ninguém é digno de ser chamado pastor diante dele. Mas pela infinita graça e misericórdia, Deus chama pastores para pastorear a igreja. Obra de infinita misericórdia. Só que Deus me chama essa noite, não é para falar sobre mim, eu que sou um pastor. Deus me chama essa noite para falar para você. Jesus, ele deu a vida dele por você, porque ele quis. Ele quis te salvar. Porque ele te amou com amor eterno. E ele diz assim: eu conheço as minhas ovelhas. Irmãos, talvez existam coisas no coração de cada um, na história de cada um, que sejam coisas dos quais a gente tem vergonha, coisas que maltratam a gente, que machucam a gente, que lançam dúvida no nosso coração se Deus ama a gente ou não, se Deus perdoa a gente ou não, coisas erradas que a gente fez, que a gente pensou, ou coisas, pecados que ainda existam na nossa vida. E a gente luta, luta, luta, luta, e o diabo está prontinho para acusar e para dizer que Deus não te ama por causa dos seus pecados. E a gente tem uma tendência muito grande a dar razão para o diabo quando ele fala isso. De fato, Deus não gosta da mentira. De vez em quando eu minto. Deus não pode gostar de mim. Deus não gosta de problema em relação ao sexo, dinheiro, palavrão. Mas de vez em quando existem esses pecados no meu coração. E eu poderia citar tantos outros pecados, irmãos. E a gente se sente esmagado, e a gente se sente não amado, e a gente se sente longe de Deus. E talvez, é verdade, estamos longe de Deus. Mas essa noite o supremo pastor vem te visitar para dizer assim para você: eu conheço a sua vida por completo. E eu sei de cada sujeira. E eu sei de cada coisa errada e ruim. E se eu quisesse te condenar, você não teria como escapar. De jeito nenhum. Mas eu sou o teu bom pastor. E o que eu fiz por você foi dar a minha vida. A vida sem mentira pelo mentiroso. A vida sem malícia pelo malicioso. A vida sem transgressão do sábado pelo que transgride o sábado. Para perdoar e transformar cada um de vocês para a salvação. E ele fez isso livremente. Nós não teríamos sido capazes de obrigar ele a fazer isso. Ele fez porque quis. E por que é que ele quis? Por causa do grande amor com que ele ama você e a mim. Nós vamos terminar esse culto entregando a nossa vida em oração nas mãos de Deus. Se entregar nas mãos desse pastor É tão maravilhoso, é tão gostoso, é tão bom. Porque Ele é um pastor no qual a gente pode confiar. Não tem nada que a gente vai contar para Ele que Ele já não saiba. Se você vai contar os seus pecados, Ele já sabe de todos. Mas conte para Ele. Seja honesto, seja sincero. E você tem a promessa. Você vai ser perdoado e purificado pela graça dEle. E é isso que basta. Vamos pedir a Ele que seja o nosso pastor, aquele que enxuga as nossas lágrimas, que limpa as nossas doenças, que cura o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, e que seja o Deus da nossa vida para a nossa salvação. Vamos orar nesse momento. Deus eterno e maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós aceitamos a Jesus como nosso pastor, Senhor. Nós não temos pastores humanos capazes de nos consolar, capazes de nos mostrar a verdade, capazes de transformar e salvar a nossa vida, mas Jesus é capaz de fazer tudo isso por nós, Pai. É por isso que nessa noite nós aceitamos a Jesus como nosso pastor, Senhor e Salvador, Pai. Deus, todos nós temos problemas e dificuldades. E a Tua palavra diz que o Senhor conhece as Tuas ovelhas, Pai. O Senhor conhece o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, a nossa história. E nós pedimos que pela graça e poder de Jesus, o Senhor purifique a nossa vida para servirmos ao Senhor, Pai. Nos ensina a nos amar, Senhor. Nos ensina a Te amar acima de tudo. Nos ensina a sermos vitoriosos contra o pecado, contra o diabo, para sermos fiéis e felizes pela Tua graça. Proteja cada um de nós na volta para casa. Abençoa nós, a nossa família, as pessoas no nosso trabalho, na nossa comunidade, e onde quer que estejamos, Pai, que sejamos luzes para levar o Teu Evangelho. Dá-nos Tua misericórdia e salvação. Nós oramos em nome do Pastor Jesus Cristo. Amém.